Exatamente. Atenção, lá vai. Atenção na área. A bola já para Guedes. Atirou. Golo! O 0 foi o resultado do Portugal-Holanda na final da Liga das Nações, um resultado histórico, já que esta foi a primeira vez que a Liga das Nações se realizou. Ao mesmo tempo, em Ilhavo, acontecia outro momento histórico. Era a primeira edição ao vivo de sempre do Brandos Costumes. A rádio do Festival Rádio Faneca também é um palco e está cheio de novas vozes. Sexta-feira, às 2 da tarde, o Ilhavense à conversa. 6 da tarde, Domingos Cardoso. 9 da noite, Pedro de Troia. Sábado, 2 da tarde, João Nuno Silva. 6 da tarde, Hugo Vanderding. E 9 da noite, Mr. Galino. Domingo, 2 da tarde, Joana Espadinha. 3 da tarde, Guilherme Gomes. 4 da tarde, Aca e Rui Miguel Abreu. 9 da noite, Brandos Costumes ao vivo. E ainda, entrevistas, jogos de rádio, discos pedidos, emissão de rádio, todos os dias das 10 da manhã às 10 da noite. Ilha vou transmitir alegria. Foi no Festival Rádio Faneca, a convite da Maria Inês Santos, e teve como convidado Mário Barreiros, músico e produtor histórico na música nacional. Fez e faz muita coisa importante, mas já lá vamos. Faltou dizer, claro, que o Brandos Costumes está disponível em www.brandoscostumes.pt. Tem vídeos, tem artigos, ilustrações da Angelina Velosa, tem muito mais. Se for a primeira vez que estão a ouvir este podcast, começamos sempre pela chegada da música à vida do nosso convidado. Sejam bem-vindos ao Brandos Costumes. O meu nome é Marta Rocha. E o meu é Pedro Paulos. Gosta muito de música, gostava, faleceu este ano, e desde, eu lembro-me, com 5 anos, o meu irmão mais velho, que tem mais de 2 anos que eu, estar a aprender música já, e eu ir assistir a umas aulas, portanto, desde muito novo. Depois formamos o Mini Pop, também foi uma música, um grupo que nós tivemos de crianças, de 8, 9 anos, a tocar covers. E como é que surgiu a ideia para criar o Mini Pop? Foi ele, acho eu, foi ele o culpado. Teve a ideia, mas ele já tocava música? Música amadora, adorava música e cantou. Eu gostava muito daquelas orquestras de jazz, do Glenn Miller, do Benny Goodman. Chegou a andar a aprender clarinete, contrabaixo também, mas nunca teve a possibilidade de ser. E obrigou-nos a chicote. Eu comecei a aprender guitarra de nylon, nas 3 primeiras cordas, tinha a mão muito pequenininha. Só consegui tocar nas cordas mais fininhas e depois, pronto, depois aos poucos lá fui conseguindo fazer mais coisas. Gravamos, ele por acaso nunca nos chateou muito nesse aspecto. Nós gravamos alguns discos, singles, na altura havia, gravava-se muito em vinil, single, de 45 rotações. Tudo coisas em português, porque na altura as editoras não estavam interessadas em editar os Creedence, ou o Steppenwolf, ou o Steely Dan. Era o que nós tocávamos, Beatles também, Stones, era o que nós gostávamos, era o que nós ouvíamos. E gravávamos essas músicas, mas depois não as tocávamos ao vivo. Fomos uma vez ao Festival da Canção também, em 73, cantar uma música, e depois nesse ano tivemos muitos concertos, mas não tocávamos a música do festival. De maneira que toda a gente ficava muito desapontada. Acho que depois não voltamos a metade, mais de metade dos sítios onde fomos nesse ano, não voltamos nunca mais. Menina bonita, sem rosas na boca, menina tristeza. menina bonita, deixada na vida, em mágoas e sonhos perdida. Em sonhos perdida, perdida na rua, menina tristeza, tão cheia de lua, tão cheia de lua, mas de alma vazia, menina sem noite nem dia. Canta, canta, menina tristeza, já me dá liberdade. Menina bonita, sem canto e cuidado, me não sejas nunca saudade. Canta, canta, menina tristeza, já me dá liberdade. Menina bonita, sem canto e cuidado, me não sejas nunca saudade. Menina tristeza, sem rosas na boca, menina bonita de vida tão pouca, tão cheia de lua, mas de alma vazia, menina sem noite nem dia. Canta, canta, menina tristeza, chama-te a liberdade. Menina bonita, sem canto e cuiabo, mas não sejas nunca saudade. Canta, canta, menina tristeza, com os Mini Pop, que Mário Barreiros se estreou no Festival Vilar de Mouros, foi em 1971, quando ele tinha apenas 10 anos. Passamos, nós íamos para a Galiza, íamos bastantes vezes, todos os fins de semana, íamos ficar muitas vezes aqui, Vigo, Pontevedra, e passamos, fizemos um desviozinho, tínhamos muitos amigos, professores também na altura, nossos, e pedimos para tocar, fomos lá à tarde, pedimos para tocar um bocadinho. Ainda tocamos um ou duas do Elton John, ouvi dizer que ele veio ouvir um bocadinho, veio ver quem são estes tipos. Ali a cantar isto tão mal. Foi ótimo, fomos lá, tocamos, encontramos pessoas conhecidas, muita gente que não sabia quem nós éramos, foi só isso, não foi muito mais. Para mim, que eu me recordo. Vamos perceber isto muitas vezes ao longo desta entrevista, esta atitude tranquila perante a vida, a imagem de marca de Mário Barreiros. Eu com 15 anos descobri o jazz, para mim foi uma paixão assim assolapada, uma coisa platónica, de repente, e desde aí tenho estado, me interessa muito o jazz também, a música improvisada, gosto muito de, acho que ainda continua a ser aquilo com que eu mais me identifico, assim, enfim, a música e as coisas, fora isto que a gente está a fazer agora, que é conversar, não é? Que é assim mais ou menos objetivo, não é? Aquilo que a gente vê é também mais ou menos objetivo, mas tudo o resto é assim bastante abstrato e eu gosto disso. Talvez seja por isso também que eu gosto da improvisação e dou-me bem assim nesse mundo, que é assim um bocado random. Mas é aos 15 anos que eu descubro uma música que é, pô, que é isto, é bestial, as harmonias todas, aquelas coisas todas. Mas a partir daí tive sempre um pé na pop, me interessa, estudei clássico, que era o que não havia mais escolas para estudar na altura, no Conservatório do Porto. Fui para lá com 10 anos, a professora era uma chata, passei para o segundo ano, mas não fui. Depois, passado 3 ou 4 anos, voltei lá e tal, tenho que fazer isto, já tenho que estudar e tal, eu gosto de estudar, e hoje é o que eu gosto mais de fazer. Mas depois apanhei duas professoras fantásticas, a Odete Gouveia e a Teresa Macedo, que me levaram até ao 6º ano, lá acabei aqui. E portanto, sempre me interessaram muitas músicas, coisas diferentes. Um bocadinho de cada, mas até posso às tantas dizer que eu não gosto muito de música, porque só gosto um bocadinho de cada uma delas. Sou assim um bocado esquisito, mas pronto. Como são muitas, a gente vai se entreter. E foi enquanto estudava, durante essa formação musical, que Mário Barreiros conheceu muitos dos músicos com quem viria a trabalhar. O Brunhosa, por exemplo, fomos colegas, ele fez também uma série de estudos clássicos. Já nos conhecíamos do Porto, somos mais vizinhos, mais ou menos vizinhos. Pinho Vargas, enfim, depois há uma série de gente, não é? Conheço muita gente. Até que em 1980 nascem os Jafumega a partir da formação dos Mini Pop, com os irmãos Pedro, Eugênio e Mário Barreiros. Continuamos os três no Mini Pop, depois juntou-se o Álvaro Marques do Psico. O Psico, na altura, ainda o nosso Mini Pop era uma das bandas melhores do Porto. Havia muitas bandas do Porto. Aliás, o Porto tem muito boa fama em Lisboa, por exemplo. Os músicos do Porto sempre foram tal, eles tinham um respeito muito grande pela gente. E o Psico era uma dessas bandas, na altura tocava Yes, Gentle Giant, Genesis, ainda de Peter Gabriel, etc. Música, como é que se chama esse rock? Progressivo, não é? E o baterista vem daí. O Zé Nogueira vem da parte do jazz. O melhor jazz do Porto era o Pinho Vargas, já na altura. O José Nogueira, um grupo chamado Braulas, que fazia um jazz muito engraçado, assim, meio de fusão também. O Pinho Vargas também faz parte, o António Pinho Vargas faz parte da primeira formação, depois sai. A primeira formação que não tem um cantor famoso, Luís Portugal, só aparece no segundo disco. E nós sempre fizemos um bocadinho de tudo. Havia uma série de grupos, mais dentro do jazz, rock. Os Weatherly Report, por exemplo, são um grupo que nos influenciou bastante. O Steely Dan, a mim particularmente, continua a ser a banda que eu mais gosto de sempre. O pop rock, que é muito influenciada pelo jazz também. E alguma música inglesa, porque a cultura em Portugal, ao contrário dos amigos de Espanha, a América chega mais facilmente. Aqui é mais Inglaterra. Nós não gostamos muito dos americanos. Mas eu em segredo, gosto. Mas pronto, aqui temos que ser sempre mais inglês e tal, porque senão os críticos dizem mal da gente. Fizemos o primeiro disco em inglês, depois o Rui apareceu com o hard rock, toda a gente começou a falar em português e nós também éramos em português. Eu já conheci o Rui antes de sair o disco dele, às vezes ia lá para cá, fazendo as bundas. E o Carlos T também, Carlos T começou a escrever para nós também, ele também na altura apanhou o gosto de escrever em inglês antes de fazer letras. Embora Chico Fininho já estivesse escrito, escrevi em inglês, enfim, aquilo é para a gente se entreter um bocadinho, não é? Depois começa tudo aí e tudo foi um bocadinho por divertimento e por criatividade, quer dizer, não nada um dia a seguir ao outro, quer dizer, nada, não se passa mais nada, mas aí vamos ficar ali, vamos ficar a colar, é só isso. Sem rebanho, gritei ao sempre foi médio, o Jafo Mega, havia coisas com muito mais sucesso, montes de grupos. Nós fazíamos assim uma música um bocado complicada, que misturava muitas coisas. Havia pessoas que gostavam, pessoas que não gostavam. Pronto. Foi... Agora, tínhamos muitos espetáculos, toda a gente tocava muito. Foi uma altura incrível. É uma altura, lá está, é o 25 de Abril. 25 de Abril, nós fomos os privilegiados, eu tinha 13 anos quando aquilo aconteceu. Não fazia a mínima ideia do que é que estava a passar. Para mim foi ótimo, porque não tive aulas, foi feriado. Mas depois toda a cultura foi impressionante. O Cascais Jazz, o Festival de Jazz de Cascais, tinha 10 mil pessoas a assistir, que é uma coisa impensável hoje. Faz um Festival de Jazz, tens 500 pessoas a assistir. E eu costumo dizer isso atualmente, que era muito engraçado, que eram tempos, até ao final dos anos 80, as pessoas estavam interessadas na cultura, não sei porquê, porque também, se calhar, não estavam a ser muito espontâneas e verdadeiras consigo. Mas pronto, o jazz estava na televisão, o rock, o pop rock, a música original portuguesa, com uma certa qualidade, pelo menos na minha subjetividade, estava na televisão, na rádio, e a música ligeira estava nas feiras, e era a cassete pirata, e vendia-se nas bombas de gasolina, com as cassetes pirata, que não tinham o selo da Associação Fonográfica, lá o que é. E isso era engraçado, porque agora está um bocado ao contrário. Agora vejo a música ligeira nas televisões, na rádio, Antena 3 provavelmente, e algumas rádios são exceção, não é? Porque as rádios nacionais promovem a música ligeira, sobretudo, e a música alternativa, o pop rock e tal, e a música em geral, o jazz também, por exemplo. Eu tive tantos concertos de jazz bem pagos e não sei o quê. Eu vejo colegas agora meus alunos, pessoas que eu gravo, que eu continuo a gravar muito, muito música de jazz, e gosto, e há músicos novos fantásticos, mas todos eles têm problemas para subsistir. É impressionante, não sei porquê, mas fui um afortunado meu. Advérbios e adjetivos pendurados na gravata, fraseados, liativos, linguagem tecnocrata. A crise periclitante e as glórias do historial, o pó do passado que é distante no plano orçamental. Vilar de Mouros aconteceu em 1971 e depois só em 1982. Mário Barreiros tocou nos dois, primeiro com Mini Pop e depois com Jafo Mega. De 80 a 82 é um festival parecido com os festivais de hoje, digamos assim. Embora na altura as condições dos anos 80 eram precárias também para todos. Nós, por exemplo, hoje não faz sentido nenhum um grupo ter um PA. Nós na altura tínhamos. Chegamos a ir para concertos sentados nas colunas, havia umas colunas quadradas, exponenciais, tinha um grave, e nós às vezes, o banco de trás era as colunas um bocadinho para a frente e as segundas colunas um bocadinho atrás, e a gente fazia ali um banco de madeira, e era assim que íamos tocar. O sucesso, eu nunca percebi muito bem o sucesso, e acho que não se deve dar muita importância ao sucesso, a não ser porque o mais sucesso dá mais dinheiro para a gente viver, não é? E portanto pode ser profissional, se quiseres ser, não é? Também podes preferir ser amador e fazer a música como um hobby, não é? E às vezes até pode ser melhor. Agora, o sucesso é a quantidade de pessoas que gostam daquilo que tu fazes. Quer dizer, qual é a diferença entre 5 pessoas que gostarem ou 5 mil? São os 4.999 e 5, não é? Não é muito mais que isso em termos de valência, não é? O que é que vale, não é? Depende do que é que será, vamos perguntar às pessoas, gosta e tal. Isto é importante, a maneira como se encara o sucesso, como se encara aquilo que nós fazemos e como se encara a nossa vida com os outros, não é? Isso é que é importante, a maneira como a encaramos todos os dias. O Jafo Mega, depois nós quisemos acabar também com o Jafo Mega, também já estávamos fartos daquilo. E e se calhar nem foi boa ideia acabar com aquilo, mas depois de 30 anos mais tarde, afinal, voltamos a fazer, mas já não conseguimos fazer coisas novas, enfim. Sábado à noite, e com ele a febre das emoções, eu balanceio do disco, o automóvel do papá e os peões. O olhar com milão, gin tónico pela frente, aquela pose ao balcão a controlar o ambiente, a gravata que me incomoda, mas é moda, as patilhas aparadas, o fato branco a rigor, as biqueiras azeitadas e o andar a matador, matador. Para uma cola refrescante, quando ela sai da pista com o fogo no semblante, eu batom framboesa com dizer com verniz, eu ar de imitação barata dos manequins de Paris, a pastilha elástica com sabor a mentol, eu conto do bandido para morder o anzol, foram feitos um para o outro num pad de fascinante. O destino o juntou para os separar mais adiante. Já Fomega acabou porque nós estávamos interessados em outras músicas. E eu acho que foi, no fundo, foi isso. Se nós fôssemos rockers, ou se não tivéssemos descoberto jazz aos 15 anos, se calhar Já Fomega ainda existia, não é? Acho que foi isso. Porque depois, em 85, abrimos a Escola de Jazz do Porto. Foi uma instituição que fez também muita coisa. Eu, os meus irmãos, o Pedro Brunhosa, também que nos ajudou, também um dos fundadores. A minha mulher, a Isabel Dantas, também o Menezes, José Menezes, saxofonista que vive lá para as vossas bandas agora. De 85 a 90, só fiz jazz. Não fiz. E até um episódio muito engraçado, porque na altura tocava com o Seixas de Jazz em Lisboa. Vou tocar agora, este mês, dia 28, ao Barreiro, que é um grupo que gravou um disco nos anos 80, 86, 87, com o Mário Laginho no piano, comigo na bateria, era o meu irmão no contrabaixo, agora já não é, o Edgar Caramelo, o Jorge Reis, que já faleceu, agora é o Ricardo Toscano, que faz a parte dele, e o Tomás Pimentel, no trompete. E nós tínhamos regressado dos Açores, de uma estadia de uma semana incrível nos Açores, conhecemos muitos amigos, jogamos à bola, fizemos muitas coisas, regressamos e fomos, infelizmente, tocar ao Chafarix, num bar que havia ali, cheio de ruído, cheio de barulho, não sei o quê. O Chafarix, estava lá o João Gil, isto não sei porque é que me lembrei do João Gil, isto. O João Gil depois teve, eu estive, portanto eu vinha de Já Fomega, acabou nos 84, 85, acabou, estive no jazz, e eu pensava que eu já estava acabado, que eu já tinha desaparecido, porque ele diz, ei, pá, estou a fazer umas coisas porreiras e tal, e vou, e pá, eu vou ver, estou a ver se dou oportunidade, assim, uns gajos talentosos como tu e não sei o quê. E eu fiquei assim a olhar para ele, dizer, opá, estou bem, obrigado, deixa estar e tal, não te preocupes comigo. Além de tocar e criar música, Mário Barreiros começou também a produzi-la e produziu várias estreias marcantes, como a estreia de Pedro Brunhosa ou a estreia do Silence 4, dos Ornatos Violeta. Trabalhou com todos estes músicos em muitos outros discos. Trabalhou também com o Rui Veloso, com o Jorge Palma, com os Clan, com os Blind Zero, com os The Weasel. São muitos artistas. Sempre tive a mania dos botões, das mesas de mistura, a gravação de cassete. Por exemplo, já com o Jafo Mega, o produtor sou eu e o Zé Nogueira, dos discos todos do Jafo Mega, somos os dois. E tínhamos gravadores de cassete, 4 pistas, depois 8 pistas, e às vezes tínhamos até melhor som do que depois nos estúdios. E tínhamos chatiços técnicos, diziam, não tem que ser assim, olha, e tal. Cheio de ruído, não é? Porque era a gravação de cassete, não tinha qualidade, mas nós, como tínhamos uma sala de ensaios mais ou menos com um teto parecido com este, mas de madeira, e com um bom som, e tínhamos alguma habilidade a gravar, pronto, íamos fazendo coisas. E eu costumo dizer, eu posso ter 4 funções num estúdio, por exemplo, posso ser assistente, e portanto basicamente estou com o bico calado, não posso dizer nada, não é? Não sei que me perguntem, posso ser o técnico e eu respondo a tudo o que o produtor me disser, posso ser o produtor é o responsável, enfim, pela gravação. Mas também, no meu caso, eu nunca tive aquela ideia de produzir uma coisa e de impingir alguma coisa minha. O que me preocupou sempre foi a consistência e potenciar o artista, não é? em questão. Não é? Eu sei que há outro tipo de produção e tal, mas é basicamente fazer as coisas o melhor possível. E lá está, uma coisa importante, talvez o aspecto mais importante, eu como músico gosto de ter alguém a quem possa perguntar coisas, porque eu quando estou a tocar, por exemplo, não sei muito bem, se está mal, não consigo perceber. Se ouvir a gravação já percebo mais ou menos, não é? Portanto, gosto de ter alguém, olha, o que é que foi, o que é que achaste e tal, alguém que está do outro lado, pá, faz outra vez e tal, não sei o quê, não é? Essas coisas assim simples, mas que são muito importantes e muito práticas na feitura de um disco. A música e isto de ser artista é um bocado como também os jogos. Eu gosto muito de desporto, não faço desporto, mas gosto de ver. E acho que tocar e fazer alguma coisa que tenha a ver com a performance tem muito a ver com tu preparaste bem, sozinho, não é? A maior parte do tempo nós estamos sozinhos a imaginar aquilo que queremos fazer e a fazer o percurso para atingir o que queremos fazer. Mas depois, quando começa o jogo, não é? Quando começamos a performance, não podemos estar a pensar em nada, senão já fomos, já perdemos as oportunidades. As oportunidades são sempre o presente, o momento. É muito engraçado, portanto, um disco também é feito destas coisas. Às vezes tens muitos problemas que tens que resolver, outras vezes não tens nada, está tudo já resolvido. Eu recordo, por exemplo, o primeiro disco de Silence 4. Eu sei até que eles andaram pelas editoras a mostrar aquilo e toda a gente parece que achava aquilo muito simples e muito simplório. Eu adorei a maquete, gostei daquilo e não fiz nada. Mas eu nunca me preocupei com nada, portanto, nunca estive. Epá, eu tenho que fazer aqui qualquer coisa, senão não me vão pagar, não é? Não, não fiz nada. Foi num mês, tínhamos o disco gravado, misturado e pronto. Cá está ela, a atitude tranquila de Mário Barreiros, de que falávamos no início, a aplicar-se ao sucesso. Eu acredito no esforço. Eu não sei como, é que eu não consigo. Eu já tive muitas de situações em que tenho a sensação que as coisas não estão bem, não estão bem. Mas depois entras de cabeça e andas lá por dentro a fazer isto e aquilo e a juntar as peças e não sei o quê, e às tantas não sabes como, tens a sensação de que pá, isto já está bem e pronto, e não duvido disso. E a partir daí, pouco tempo à frente, pum, está fechado, está pronto. E é isso que me interessa. Foi sempre isso que eu achei que era aquilo que estava à minha disposição, não, quer dizer, o resto serão as pessoas, não é? A julgar, quer dizer. Fizeste parte e fazes parte de muitos sucessos da música nacional. Nunca previste esses sucessos? Nada, nunca previ, e a maior parte deles não foram sucessos. Foi um prejuízo, porque na altura as editoras tinham dinheiro para ter prejuízo. E portanto havia sempre um fenómeno anual, que vendia muito e que tapava os buracos que a gente ia fazendo também. A maior parte dos discos que eu produzi foram buracos. Um desses grandes sucessos foi Silence Becomes It, o primeiro disco dos Silence. Olha, por exemplo, desculpa lá interromper-te, lembro perfeitamente, nesse disco, talvez o disco mais fácil que eu fiz, porque achei que estava bem a maquete, portanto fomos gravar um bocadinho melhor. Lembro que nas misturas, na altura eram analógicas e fazíamos à mão, portanto, estávamos todos lá no meu estúdio a misturar e tal, e saímos às 11 da noite e o David perguntou-me: Mário, e tal, o que é que achas? Achas que isto vai funcionar e tal? E eu, pá, não sei, sei lá, eu acho que eu gosto e tal, acho que está bem e tal, mas não sei. E depois foi um fenómeno, mas os fenómenos são mesmo assim, são coisas que não se explicam, não é? Porque é que as pessoas gostam todas de uma coisa, não é? Da mesma razão que se calhar de outra não gostam, não é? Já não como há 5 dias, não durmo há mais menos desde que te conheci. A minha vida é como vês, passos dias a pensar. Não sei o que fazer, eu nem quero acreditar no que me foi acontecer. Só queria estar sozinho e não pensar mais em amor. Sempre que conheço alguém fico de mal em pior. Li no metro teu anúncio de caráter pessoal, limitavas-te a dizer: só para te perguntar o que é que isso quer dizer. Guardei o jornal no bolso para te falar depois, mas decorei o teu número 937812. Liguei-te às 6 da tarde, devia estar a acordar. Essa voz rouca e quente, não suave murmurar. Fiquei quase sem falas, estive mesmo a desligar. Do outro lado dizias: socorro, estou a apaixonar-me. É impossível resistir a tanto charme. Perfeitamente. Eu depois não pude, o disco do Pedro atrasou e portanto pusei para a Inglaterra para as misturas, só foi o outro produtor, que foi o Kiko Serrano. Produzimos os dois o Viagens. Eu tinha já outros compromissos cá de produção e foi o Kiko e o Pedro para a Inglaterra misturar o disco e não sei o quê. Quando voltaram, já com o disco masterizado, eu ouvi e adorei o disco, gostei do disco e disse: pá, está bestial e tal, está ótimo. E lembro-me que comentei talvez com o Nuno Mendes ou qualquer coisa assim: opá, isto se não funcionar não me faz mal, a gente vamos todos para a pesca ou qualquer coisa. Foi um serão muito divertido com o Mário Barreiros na Rádio Faneca. Mas vamos aqui voltar um bocadinho atrás, porque o disco do Pedro foi atrasado porque eu e o Kiko estávamos na televisão a fazer, a sonorizar um soap, uma coisa cómica, uma série cómica que foi feita aqui no Porto. E tinha um realizador de telenovela brasileiro, meio maluco, nos punha a fazer sons, a podia com mais qualquer coisa. Demoramos 6 meses na televisão a fazer aquilo, a sonorizar gestos e coisas assim, e tudo tinha. Depois tínhamos que manualmente fazer. Por exemplo, havia lá um ator que fazia assim. Tinha um tique, era uma coisa mesmo do personagem. E eu tinha que tirar o time code de cada um. Cada trick tinha um tempo qualquer, não é? Time code. Depois dizia: ok, olha ali, tal, tá. Depois de truque. Portanto, isto era uma coisa para aí de 2 segundos, demora para aí 10 minutos a fazer. E assim foi. E portanto, o disco, o Viagens do Labrinhosa, atrasou, passou de um ano para o outro. E foi incrível, porque em 93 surgiu. Portanto, a música mudou. Portanto, foi quando desapareceu, já tinha o rock já tinha aparecido com o Grounds, os Nirvana, não sei o quê, mas apareceu o acid jazz, por exemplo. O Prince também mudou o som, deixou aquele som eletrónico dos anos 80 do Cream, por exemplo, do disco que ele teve, apareceu com o Sex and Motherfucker, por exemplo, e uma série de coisas que, epá, isto é que é, este é o som que nós temos que fazer, mais jazz e mais cru, sem efeitos e não sei o quê. Como é que se faz? Epá, temos que gravar baterias, pomos uns loops por baixo, metes mais umas guitarras jazz e não sei o quê, porreiro e tal. Eu gostava de fazer isso, gostávamos de jazz e não sei o quê. E então mandamos vir um DAT, que o Fatboy Slim, Norman Cook, que é o nome dele. É como se fosse uma disquete, não é? Um DAT. Um DAT, portanto, ele tinha agrupado uma série de loops que deve ter ido buscar a discos de James Brown, muita coisa, que agrupou num DAT e que vendia. E nós compramos, mandamos vir esse DAT. Escolhemos os loops mais adequados e eu toquei baterias por cima e o Não Posso Mais aparece assim, o Lu, etc. Light up the lady say boom. Had a president, rather be the Pope, you know what I'm saying? Nós fizemos a queima das fitas em maio de 94 e tivemos a sensação na quinta de Covelo no Porto, tivemos a sensação que a coisa ia estourar, pronto, e depois foi fixe. Quanto mais melhor, não é? Pronto. Mas também se ninguém gostar não há de ser nada. Eu conheço o Pedro desde miúdo, somos vizinhos e tal, os pais, amigos e tal, e ia lanchar a casa deles, jogar xadrez, e ouvir música e tal. Portanto, ele em 85 abre a escola de jazz connosco também, deu-nos uma grande ajuda, deu aulas, fez logo uma big band da escola de jazz do Porto. Depois eu toquei bateria num clube jazz orquestra, foi uma coisa onde ele aparece como cantor em si, a tocar coisas dos Brothers, do James Brown também. E eu sempre achei piada, aquele sex appeal, aquela coisa que ele tem, aquela coisa gingona e cómica que ele tem, aquela da performance, e eu achei que ele tinha piada. E depois vou tocar com o 2-0. Devemos ligar, não? Deve ser, não é? Para nada, eu sou mais aqui um bocadinho. Na verdade foi 1-0, mas vamos agora à outra história. Eu também conheço o Rigueirinho desde antes do GNR, a Cooperativa Árvore organizava em 76, 77, 78, todas as sextas-feiras uma jam session. O Vitor Rua também estava lá muitas vezes, o Jorge Barreto e uma série de músicos, o António Pinto Vargas. E eu ia lá todas as sextas-feiras e vi várias vezes o Reininho tocar guitarra, por exemplo, que é uma coisa que se calhar não sei entender. Tinha um projeto, não é? Antes do GNR. Ele chegou a tocar com o Jorge Lavamento. Exato, não lembro agora do nome. Anar Jazz Band. Exatamente, exatamente, é isso. Anar Jazz, qualquer coisa assim. E o Rui sempre foi um personagem incrível do Porto, um artista. E eu achava que o Pedro podia. Pá, podes ser o próximo Reininho e tal. Não, eu estava com o Pedro, portanto eu deixei ficar com o Pedro. O Rui Veloso me convidou, e praticamente vivia 3 anos para Lisboa e vinha ao fim de semana a casa, estava muitas vezes com o Pedro, que ele tinha na Ribeira um bar, ia lá ouvir música, na altura os Nerds, já acho eu, os Neptunes, não é? Os Nerds, sim. Nerd, e antes dos Nerds, acho que dá, os Neptunes, exatamente. Não é? Ouvíamos lá muito nessa altura isso. E pronto, e o Pedro tinha. É o artista aqui, vocês já sabem. E o resto é de conhecimento de todos, já todos sabemos. Nesta carreira recheada que Mário Barreiros tem, para além destas histórias todas, devem ter havido momentos que não foram tão fáceis. Há sempre momentos complicados e momentos de violentos, às vezes até. Mas depende, porque gravar é que resolve problemas. Tem a ver com tudo, é com qualquer outra profissão. E há momentos de insatisfação grande na minha vida. Daí que seja muito importante estarmos com alguma intimidade. E eu normalmente acho que só se trabalha quando estamos sozinhos. Quando estão amigos a ver, não se passa nada. É bom para mostrarmos. Tal, o que é que achas? Quando já está feito. Quando estamos ainda a resolver os problemas, temos de estar sozinhos, porque às vezes há atritos. Portanto, é sempre a arte primeiro. Era como a professora Bessa Luís dizia, com a piada, que o ego tem que ser sempre assim, tem que estar sempre um bocadinho atrás. Não é? Tem que ser como a mão esquerda de um pianista, de um piano, não é? Ela não se deve sobrepor à mão direita. Não é? Isso é muito importante. Pronto, lá está uma coisa importante. Olha, isto, por exemplo, é mais importante que o Festival de Grave Mouros, por mim. Mas tudo isso é ofender. Eu gosto muito de música, eu gosto muito daquilo, de alguns músicos, não é? Aquilo que me motiva são os outros, não é? Eu não costumo olhar para aquilo que faço, não ouço muitas coisas, eu faço, mas é sempre difícil de olhar para aquilo que, para o que se fez, para trás. Eu gosto mais de olhar para aquilo que os outros fazem, não é? E nunca fui muito além disto, nunca me pus a medir muito bem. Eu li uma vez uma coisa muito curiosa, que foi na altura do Jornal do Sete, tinha um título de uma entrevista do gajo Roberto Gismonti, que é um brilhante músico brasileiro, que dizia: eu industrializo a música. E eu achei que muito estranho o Roberto Gismonti dizer que industrializava a música, porque eu pensava que isso era mais do Emmanuel, do que Barreiro. E mas depois estive a ler a entrevista e era muito engraçado onde é que ele metia essa frase. Portanto, ele dizia que tinha grande dificuldade em perceber o que fazia no momento em que fazia. E então todos os dias compunha, eu tinha um grande compositor, todos os dias tinha esse exercício de compor qualquer coisa e punha na gaveta, e não lhe interessava aquilo, do dia seguinte aquilo que tinha feito no dia anterior, a não ser que tivesse a acabar, não é? Fosse uma coisa que ele deixasse de um dia para o outro. E passado 6 meses vasculhava e encontrando coisas, mas de uma forma despreocupada e até com algum desprezo, não é? Assim, ah, deixa eu ver se isto vale alguma coisa, não é? E pronto, e a maior parte das coisas, se calhar, não valem nada e ficam lá na mesma, mas há outras que tu vais, olha, isto tem piada e tal, e não sei o que, mas porque essa. E era nesta circunstância que ele falava dessa. Portanto, todos os dias que me fazia uma coisa diferente, para ele isso era industrializar a música. E a gente, piada, aquela história, pois é, quer dizer, é muito difícil. A gente, sempre que acha que é muito bom aquilo que fez, provavelmente estamos enganados. E tu vens fazendo também, tu, pelo que tens falado aqui, nunca te preocupas muito com o que vem a seguir, vais sempre fazendo. Bom, sendo, seja a produzir, seja a tocar, sim, seja. Vais sempre seguindo com a tua vida, sem pensar muito no que vem a seguir, é isso? Eu tenho planos a médio prazo, curto, médio prazo. Mas, sobretudo, o que não me interessa muito é o que está para trás. Uhum. Não é? Tenho. Quer dizer, não perco muito tempo com isso, não é? Não sei. Por exemplo, não me interessa muito as redes sociais porque já me chega o trabalho que tenho. Se calhar agora um dia estes dias estou a ficar melhor e tal e começo a ficar com pouco trabalho, vou ter que organizar um bocado essa coisa, tirar fotografia e tal. Mas assim faço uma seleçãozinha porreira e tal, ninguém me chateia muito e tal. Já tenho coisas previstas para este ano, até o fim do ano, por isso está tudo. E as coisas que vão acontecendo na vida de Mário Barreiro estão sempre entre dois mundos, o do pop rock e o mundo do jazz. São dois mundos diferentes. Eu gosto também, eu sou um obcecado pelo som, não sei porquê. Lá está a tal coisa abstrata, que às vezes até gosto mais do que as palavras. Eu desde miúdo fico assim, tendendo a olhar para as luzes, para o sol. O pai tinha lá, fazia estas armações no telhado e tal, depois eu usava aquelas coisas de soldar e uma vez fiquei com os olhos todos, parecia que tinha areia dentro dos olhos, fiquei muito tempo a olhar para a soldadura, ficava fascinado com aquilo. Eu costumo dizer, eu dou algumas aulas de vez em quando, restart, dou lá um módulo e costumo dizer aos meus alunos que normalmente estão muito interessados na técnica, que a técnica é o que menos interessa, ainda por cima a técnica mexendo os botões é muito mais fácil do que tocar um instrumento. Eu digo logo, opa, isso utilizar um compressor, equalizar, não sei o quê, isso é muito fácil. Se está agudo, tiras um bocado de agudo, se precisas graves, mais grave. Tocar um instrumento com a guitarra ou o piano, não sei o quê, isso é que é difícil. E portanto, eu acho muita piada, porque os músicos normalmente não falam na técnica, e bem, e os técnicos passam a vida a falar da técnica, é uma chatice, pá. Mas agora, o som tem que ser uma coisa que tu andas à procura anos e anos e anos e anos. E só é possível gravar, era isso que eu queria dizer ao cara. Só é possível gravar ou tocar a música que se ouve. É impossível. Por exemplo, eu já fui abordado muitas vezes para fazer, algumas vezes, fazer música ligeira. Eu, como não é uma música que eu ouça, eu não me sinto capaz de a fazer. E por isso respondo com respeito que não sou a pessoa indicada, porque é uma música que eu não distingo, não é? Não sei as características, não é? Portanto, só é possível fazer jazz se tu ouvires muito jazz. Só é possível fazer música alternativa, pop rock, se tu ouvires muito e se tiveres algum gosto nisso. Porque depois vais descobrir a matéria de que é feita cada uma das coisas. Agora, eu chatei um bocado os alunos. Tenho um bocado os alunos, vou brincos. Por exemplo, eu acho que nós, culturalmente, temos muito a aprender com os africanos. E agora temos muitos amigos connosco, sobretudo em Lisboa, porque a nossa música popular, melodicamente é muito boa, é muito rica, é muito bonita, mas ritmicamente é muito pobre, não é? O malhão é um ritmo demasiado simples. E nós temos normalmente, por cultura, genética também, temos muita dificuldade na síncope. A síncope é o contratempo, não é? tempo, aquela coisa do contratempo, nós temos muita dificuldade em perceber exatamente onde é que ele está, e é por isso que às vezes as nossas orquestras não são tão bem como as americanas, por exemplo, por causa dessa falta. Então, mesmo alunos de som e não sei o quê, levam uns ritmos para os obrigar a ler. Quer dizer, vocês passam a síncopa, porque a síncopa é fundamental, é preciso perceber a síncopa. Fazes música que ouves, só ajudas a criar também, sim, a música que ouves. Sim, sim, sim. A sorte é que ouves muita música, não é? Porque vais fazendo vários tipos de projeto. Sim, mas basicamente, quer dizer, interessa-me o pop rock. E ouço, sei lá. Mas não só, por exemplo, eu ano passado gostei muito de uma música do Gilberto Gil, achei fantástico, ok, por exemplo. E... onde ganhamos? Já ganhamos. Está ganho. Campeão! Já não se vai embora. Podemos. Podem ficar. Se quiserem buzinar um carro agora, esperem 10 minutos para buzinar no carro depois. E ainda ouves música só por prazer? Ou quando estás a ouvir uma música, estás a pensar naquele processo todo que tu conheces tão bem de criação? Não, ouço a música pelo prazer de ouvir. O processo não me interessa muito, porque o processo depois é como tirares uma música, porque foi uma coisa que eu fiz também quando era miúdo, tirar músicas deste ou daquele. E pronto, e vais tentando fazer o melhor que podes. A música tem uma coisa incrível, porque as coisas têm sempre muitas maneiras de ser bem feitas. E isso, a mim só me interessa encontrar uma. Possível, não é? E realmente se tem a sensação, é uma coisa que tem a ver com o tal esforço, ou há qualquer coisa que realmente em tudo o que faço, há uma altura qualquer que eu acho, por exemplo, um concerto, eu agora vou tocar com o Lojinha dia 28, tenho que me preparar, não é? Senão depois chego lá e fico à rasca, e eu não gosto de me desculpar, ei pá e tal, estou assim um bocado a rasgar o meu ombro e não sei o quê e tal. Portanto, eu tenho que vir bem preparado para tocar com um músico como o Mário. O Mário, para mim, é o maior músico. Devíamos fazer uma estátua agora, antes dele morrer até. Que é um músico incrível, um tipo focadíssimo. Né? Eu sempre desfoquei, não é? Sempre me perdi por muita coisa. Eu sempre fui desenrascando isto, aquilo, aquilo outro. Toco bateria, toco guitarra, depois mestrizo, depois misturo e não sei o quê. Acabo por não fazer nada assim, se calhar como podia fazer se fosse especialista. Mas pronto. É como gosto também de fazer. Assim, a jeito de fim de episódio, fica o resumo. O que Mário Barreiros traz de toda esta sua carreira e aquela visão que ele acha que é essencial para o mundo da música no geral. Eu continuo a achar que o mais importante é a forma empática que nós temos com as coisas, com... seja com o que for, com a arte em geral, com a música, seja com o que for. É fixe ler e a gente educar-se, os críticos, eu gosto de os ler também, ler jornais, mas é bom nós termos a sensação de que há alguma coisa que faz ressonância connosco, por muito estúpida que ela seja. E é uma coisa muito engraçada, por exemplo, eu não gosto daquele projeto do Deixem o Pimba em Paz, que acho um bocado perverso, porque eu acho que, ao fim e ao cabo, o Bruno Nogueira gosta de música pimba, porque senão não fazia aquilo, portanto ele deve ter algum prazer naquilo. Agora, se gosta, devia fazer sem o lado humor, não é? Devia assumir mesmo que gosta mesmo daquilo. E é isso, eu acho que essa é a parte mais importante, é nós acreditarmos na nossa sensibilidade. Percebes, não é? Naquilo que às vezes até gostamos e temos vergonha, temos que perder a vergonha de dizer eu gosto disto, eu gosto daquilo, e falar com simplicidade das coisas, acho que e não nos preocuparmos tanto com as coisas importantes, porque as coisas importantes acontecem se nós as sentirmos importantes, não é? E não porque elas são importantes. Nunca te arrependeste de seguir a tua sensibilidade? Não. E chega ao fim este que foi um episódio especial do Brandos Costumes, especial porque foi gravado ao vivo no Festival Rádio Faneca pela primeira vez. Foi em Ilhavo no dia 9 de junho, dia em que Portugal venceu a Holanda para a Liga das Nações. Foi ao vivo e em direto para quem lá esteve e para quem viu na página oficial do Facebook. Agora tem aqui uma espécie de uma edição mais tradicional de um episódio de Brandos Costumes. Mais uma vez agradecemos à Maria Inês Santos que nos fez este, que esperamos que seja o primeiro de muitos convites para termos o Brandos Costumes a ser apresentado ao vivo. Isso, mandem convites que nós vamos aceitar. Devo dizer que o Brandos Costumes está disponível em www.brandoscostumes.pt. Temos lá muitas animações, muitos vídeos, ilustrações da Angelina Velosa. Temos artigos, temos a coleção pessoal, que é a nossa nova rúbrica, portanto, há muitas razões para visitar. Eu sou a Marta Rocha. O meu nome é Pedro Paulos. E este foi o Brandos Costumes. Já sabem, voltamos para a semana e não se esqueçam de ser altamente.